Cheguei até aqui e não vou desistir. Juntos com Jesus Cristo, jamais irei cair. Não vou ficar parado, não vou ficar aqui esperando o diabo para me destruir. Cheguei até aqui e não vou desistir. Juntos com Jesus Cristo, jamais irei cair. Não vou ficar parado, não vou ficar aqui esperando o diabo para me destruir. Veja só, irmão, o que pode acontecer. Unidos com Jesus, ninguém pode nos vencer. O diabo não aguenta o nosso poder. Só vou sair daqui quando ele se render. Sei que Jesus Cristo faz bem muito mais. Me deu autoridade pra esmagar a Satanás. E sei que nós estamos lado a lado. E hoje eu vou pisar na cabeça do diabo. Cheguei até aqui e não vou desistir. Juntos com Jesus Cristo, jamais irei cair. Não vou ficar parado, não vou ficar aqui esperando o diabo para me destruir. Cheguei até aqui e não vou desistir. Juntos com Jesus Cristo, jamais irei cair. Não vou ficar parado, não vou ficar aqui esperando o diabo para me destruir. Eu tava perdido, eu tava derrotado, mas agora eu tenho quem lute do meu lado. Ele me deu vitória e forças pra lutar. Por isso, irmão, não posso mais parar. Junto com Jesus, tudo é diferente. Esmago todo mal que estiver em minha frente. Esmago a serpente e saio com a vitória. O diabo virou lenda, ele só tem derrotas. Muitas vezes o diabo vai te atentar. Creia em Jesus, o leão de Judá, que vai te ajudar, que vai te levantar. Anjos da rima prontos para guerrear. Cheguei até aqui e não vou desistir. Juntos com Jesus Cristo, jamais irei cair. Não vou ficar parado, não vou ficar aqui esperando o diabo para me destruir. Cheguei até aqui e não vou desistir. Juntos com Jesus Cristo, jamais irei cair. Não vou ficar parado, não vou ficar aqui esperando o diabo para me destruir. Anjos da rima, eu vou te falar. Sou o MC Gambé, Deus vai nos salvar. Então se liga só e preste atenção. Creia em Deus, pois Ele é a salvação. Junto com meus irmãos, estou bem aqui. Vamos pra igreja, é pra nos redimir. Creia em Jesus Cristo, pois o fim está por vir. Creia em Deus, pois Ele está aqui. Cheguei até aqui e não vou desistir. Juntos com Jesus Cristo, jamais irei cair. Cheguei até aqui e não vou desistir. Juntos com Jesus Cristo, jamais irei cair. Não vou ficar parado, não vou ficar aqui esperando o diabo para me destruir. Cheguei até aqui e não vou desistir. Juntos com Jesus Cristo, jamais irei cair. Não vou ficar parado, não vou ficar aqui esperando o diabo para me destruir.